Será 9970, autorizado final do procedimento de olho 6, pistola 02 para 2010, o ajuste no 09, reporte contabilizado. 2010, pode rodar, não, certo? Obrigado, dono, 9970. Será 9972 estabilizado na LS, dono 0. Será 9972, completo final do procedimento, chame torre em 1982095. 2095, obrigado, bom dia. Salvador, muito bom dia, 9972, Sideral, estabilizado em LS, dono 0. Bom dia, Sideral. Estamos autorizados no 0, vento no 0 graus no 89, altímetro no 0 no 9. Estamos autorizados na 1-0, com 19 no 9. Xanaia 2, no ano pro Galeão, aguarde cota, será seu voo. Guarda cota, pode confirmar a saída prevista? Seu voo, Sierra Alfa November e Victor Oscar 1. Então, 3597, autorizado o sinal do procedimento USXU, pistola 0, desça para 2010, reporte quando estabilizado. Pistola 2, é o certo. contato con Sideral 9970 no solo 17, livre à direita. Correção, pista livre, taxa autorizada Alfa Kilo, parte 3. Bom dia. Alfa Kilo, parte 3, Sideral. No primeiro, a condição prevista é 5.000. É. 6.1.4. Autorizado Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Pista 190 após decolagem, primeira curva direita. Saída São João no plano São Doutro. Transpone 5560, controle 20, décima 8. Zero 9970, completo final do procedimento. Chama a torre em 118, décima 9. E a 2-1, conta de anel correto, portão 9, chama a torre. Tráfego da Vieta finalizando no setor, é o 04201. Após o sintaxe do mesmo, está autorizado no 01, no chão. Salvador, bom dia, voo 1093, como é pro Juliette, autorização confins. 1093, confins, autorizado 360, vinha rota do plano, pista 190, após decolagem primeira curva direita, saída São, corrijo, saída Arbor 1, transição elefa, o transponder 5515, controle Salvador, 120, décima 1. 2-0 aeroporto de Confins, nível 360, contato em plano de voo, decolador 0 direita, curva direita, arbor 1, transição elefa, 5565, transponder e o controle 20, sistema 8, voo 093. Estou fazendo 3 contagiamentos corretos, porto 20, chamo. Sou Traxa, Chanel 6285, 1-63 a bordo, 2:55, Goiânia. Taxi via Insta, no ponto de espera, pronto, altímetro 09, Chanel 6285. Quem chama pronto, 09, 2:25. Sinal 997 no estúdio. É o 70, final vai ser travado. Sim, 70, ajustado pistola 0, pouso autorizado, vento 1-0 graus, 1 menos. Sempre pouso a 970. Solo Salvador, bom dia, o azul Alfa Yankee Yankee. Alfa Yankee Yankee no Pátio 3, está autorizado início de reboque, chame para ingresso no Pátio 1. Ok, autorizado início, chamarei para ingresso no Pátio 1, valeu. Na final 37 da Federal, após passagem do mesmo autorizado da Lima, que é pista 1-0, chama 6225. Ok, pode entrar pela final, Lima 100, pronunciaram 6225. Deixa pra lá. Depois tá lá. Tá 9970, no solo 22, livre à direita, taxi Alfa Kilo, pátio 3, observe o balizador. Alfa Kilo, pátio 3. Chinei 6225, pista 1-0, decolagem autorizada, vento 1-20 graus, 1-4-1. Decolagem 1-0, hoje, 6-2-25. Alô, Salvador, azul, alto, aqui, até o fim de 3. Autorizado, retardado do tráfego da companhia Alfa, sem Yankee. Ok, autorizado, na retardada do tráfego da companhia Azul 4601, 1-06 a bordo 106, 4 horas de Frisco, Ribeirão Preto. Azul 4601, taxi via Índia, chama no ponto de fera, time 309. Via Índia, ponto de fera 901, bagagem de azul 4601. Chama 6225, Nicolás 24, chama 208, morro. 208, obrigado, bom dia, 6225. Fala Salvador, voo 9963, puxa o pé de azul. Gol 1963, já moto no 4, direcionar chão táxi. Preparado, 1963. Leão Estado, 3535, contato. Salvador Bandido, Chanel 6225, Arbor 1. Chanel 6225, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1 para nível 2380. Subavia Arbor 1, presente 0, 7-7-5, autorizado final do procedimento do SXA, pista 1-0, desça para 2-0-10, reporte para estabilizado. Autorizado SXA, chamaremos estabilizado pista para 2-0. Para a prova, azul 4-2-0-1. Azul 4-2-0-1, visual 4-0-1. Pela sua aí. Sim, reporte visual com tráfego, na base da casa, azul 4-2-0-1, mantém o ponto B. Passa para lá, para visual com tráfego, 4-0-1. Passarei 2229, acendo identificação, autorizada a chegada do MED 1, no reporte quando no ponto da terceira. Ok, a gente está testando o MED 1, identificou, iniciamos em estuda já, o controle estuda etapa para a gente agilizar o ponto. Passarei 2229, autorizado o voo etapa, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. 319, 0050, para o destaque obrigado. A 25, autorizado o ARLF, informa tráfego posição 11 horas, 24 milhas, Roma Nordeste, cruzando 070, descida o Alfa 172. Sente, manda Alfa 6225. 2775, forma o tráfego, posição 2 horas, 22 milhas, rumo oeste, cruzando 045, em seguida o Airbus 320. 2274. Está recebendo a captura radar acionado 5573. Podia checar e podia que usa da estrada de baixo. Ah, dá para aumentar um pouquinho a brilho do papinho? Já está no brilho 5. Já está no mapa. Ok. seu B134, alternado primário, é Confins com 3 horas e 15. 963, tarde, que é Pátio Índia, ponte cara dando 0, porta pronta, que é 190. 190, 18, porta pronta, ponte cara da 18, vou mais 63. Azul 4201, autoriza Lima, Tepes, Trander. A Lima até 10, 4201. Confirmando que legal no 019, que é igual no 963. 0019, 4201. Lote Altan é meio, confirmando o nível solicitado 1925. Lote, se você mantém a nível de voo como sinal 1025, o ajuste 0019 e aguarde para a autorização para dar direto ao chão. Proteste. Quatro ataques, voo 0019. Amigo, o meu chefe cancelado é o 0930. Correio Azul 4201, não precisa levar a Mótima. R4201, mantenha 3 litros, aguarde a utilização do centro aí. 701. Papai Juliette, até o meu controle. Juliette, até o meu, a 5 milhas para a posição coral, serviço radar terminado. Informe a modificação das regras ao controle de áudio, que não conseguimos contato com o mesmo. Chame o mesmo na frequência 120.1. Papai 5 no céu, autorizado, prosseguir Juliette, portão no zero. Juliette, com portão zero. Alfa, Kilo e 3 Lima no Fat 3, Azul 277. É 211, quando pronto, puxe, chama na frequência 121.9. Oito. 735238, azul 4201. Controle com 1063, bom dia. Voo 963, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, saudação, voo 1, até o nível 360, voo 360, por 060, por linha, voo 060, 960. Voo 963, até o 2000, até o 360. 2000, voo 060. 4, Lima. Contato radar na decolagem, sigo via saída Arbor 1 para nível 360. Padrão 360, via saída Arbor 1, transição elétrica, gol 093. Autorizado em área de colapso, está 1-0, vento no 3-0 graus com 1-5 horas. Salvador, está estabilizado, passando no 2269. Passando no 2269, completa a aproximação, chame põe na frequência 1-8-2-9-5. 2895, bom trabalho, bom dia. Salvador, muito bom dia, passando 2229, uma milha para Sindra. Cerco 2229, vento 1, centena, conta 3, nós por outro lado, por cima dela. Cerco 13, livre, coisa 10. Eu tenho um número para o grafo de circuito, chamo torre na frequência, 1-9-9-5. Matou, Romeu, Hotel Romeu. Sorry, Alfa Romeu, Hotel Romeu. caixa livre no corte. Porra, Léo. Cera do 22, Renato, sala 49, chame no 29 da Esplanada. Pelo nome, passarei do 22, 29. Thank you. 208, deixando sua transmissão na frequência 1225, alterna 1238. 357, bom dia, para qual destino está o 1, desvino decimal 9? 1-2-1, time central Recife na frequência 1-2-8, decimal 3, 5 alterna, 1-2-3, decimal 8. 2-8, decimal 3, 5, 1-2-3, decimal 8, alterna, 6-2-9. Bom dia, Gol, 1-2-3-3, informação a Juliette, posição 5, solicito autorização de tráfego. 1-2-3-3, como é a minha frequência do controle, entendeu? Ah, desculpa, senhora. 173, contato radar na decolagem, sobre a vista da PUC, terminando 330. 330, bom, autoriza presente, Caju. 5973, após o vista da PUC, da Bijão, aguardando coordenação para a Rádio. Guardando, coordenação 5973. Curte a Juliette e chame na proteção do solo para o copo. Gol na 649, compete por sinal, continua o turno, até o corte, é na eletro, do sinal 95. 6-9-7, bom dia. Salvador, bom dia, gol na 649, estabilizar a BLS. Bom dia, gol na 649, vento na centena, 179, pousou autorizado, aqui está, 0. Confirma o vento? Tritura com 139. Comando Substation, Centro de Registro na frequência 1-2-6, 8-5, Eterna, 1-2-5, 4-5.